Então, acabou circulando nas redes sociais esse vídeo desse morador de Cachoeira reclamando da demora da entrega do Campo da Manga. A prefeitura respondeu em nota. A prefeitura de Cachoeira informa que a revitalização completa do Campo da Manga é de responsabilidade de uma empresa privada, contratada para realizar os serviços de reparo, construção e limpeza no local. Contudo, em função de novos ajustes burocráticos, os trabalhos da empresa foram temporariamente suspensos. Os reforços estão sendo concentrados para que a obra seja retomada o mais breve possível. Enquanto isso, ao identificar o acúmulo de lixo e entulho dentro do perímetro do campo, a gestão municipal, por meio da Secretaria de Ordem, Limpeza e Serviços Públicos, tomou a iniciativa de realizar uma ação emergencial de limpeza para preservar a área e atender às demandas da comunidade. Equipes foram imediatamente deslocadas para o local e realizaram a retirada de resíduos e acúmulos. Reafirmamos nosso compromisso em manter a nossa cidade limpa, organizada e acolhedora, e continuaremos trabalhando para solucionar essa situação o mais rápido possível. Prefeitura de Cachoeira, terra mãe da liberdade. Entretanto, Rubem, ainda não há data para entregar o Campo da Manga aos desportistas da cidade. Vale salientar que a obra deu início antes da eleição, antes de outubro de 2024. E havia uma placa sinalizando que essa obra teria aí o prazo de 90 dias para ser entregue à população de Cachoeira. Então tá aí, Rubem, a revolta de um morador da cidade da Cachoeira e também a resposta por parte da Prefeitura Municipal da Cachoeira. Informação essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu, Rivera! Muito obrigado mais uma vez pela sua informação dessa novela de péssimo gosto, que é a reforma do Campo da Manga, né? Inicialmente o problema era a falta de material, ou seja, a falta da grama que não tinha e demorou não sei quanto tempo para conseguir resolver isso. Agora o problema está com questões burocráticas, porque ao que tudo indica o prazo, né, venceu do contrato com a empresa e aí tem que renovar, né? E aí é uma outra novela para fazer essa renovação, outra novela burocrática. Enquanto isso, a população da Cachoeira, principalmente os desportistas, ficam sem um Campo da Manga. São 13 horas mais 10 minutos, 13:10. Olha só, falei agora há pouco sobre as fortes chuvas, né, que ainda vão cair aqui na Bahia, principalmente aqui na região do Recôncavo Baiano. A Amargosa, que fica ali do lado do Recôncavo, mas fica no Vale do Jiquiriçá, liderou o ranking nacional de maior volume de chuvas em 2024, isso de acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A cidade registrou impressionantes 112,2 milímetros no último sábado, dia 11 de janeiro. Outras cidades baianas também foram atingidas pelas fortes chuvas, como Cruz das Almas, Caravelas, Ilhéus e Salvador. A grande quantidade de precipitações colocou grande parte do estado em alerta laranja. O IMET alerta para a possibilidade de chuvas intensas com volume entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros por dia, acompanhados de ventos fortes entre 60 e 100 km por hora. Os riscos associados a essas condições incluem cortes de energia elétrica, queda de árvores e galhos, alagamentos e descargas elétricas. Uma extensa área do Brasil está sob alerta, abrangendo diversos estados como a Bahia, Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Goiás, Rondônia, entre outros estados. Recomenda-se que a população siga as orientações das autoridades locais e tome as devidas precauções para evitar acidentes. São 13 horas mais 11 minutos, 13:11, então a Amargosa foi a cidade que mais choveu em 2024 em todo o Brasil, viu? A Amargosa no último sábado choveu muito, 112,2 milímetros, né? Muita chuva, então requer uma atenção muito grande aí por parte da população e também por parte dos poderes públicos, principalmente das defesas civis. São 13 horas mais 11 minutos, 13:11. Olha só, vamos continuar trazendo mais detalhes e informações para você que está ligado aqui no programa Diário da Notícia. Olha só, edital de seleção de municípios para o Carnaval da Bahia 2025 é lançado pelo Governo do Estado. O Governo do Estado, por meio da SUFOTUR, Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, lançou o edital de seleção pública para a celebração de convênios com municípios baianos, visando a realização do projeto Carnaval da Bahia 2025, que acontecerá entre os dias 8 de fevereiro e 9 de março. As inscrições estarão abertas de 13 a 25 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até meio-dia e de 1h30 às 6 da tarde. Aos sábados, das 8h30 da manhã até meio-dia e de 1 às 3 da tarde. Os interessados devem comparecer com toda a documentação exigida ao Protocolo Central da SUFOTUR no CAB, em Salvador. Informações e detalhes do edital no site www.ba.gov.br/sufotur ou nos telefones 71-3115-6095 ou 71-3115-6096. Com informações da Secom Bahia, Joana Renata Silva. Valeu, Joana, muito obrigado. O grande problema aí não é nem o edital da seleção para o carnaval, né? Os municípios do interior da Bahia participarem do carnaval em 2025. O grande problema aí é a contratante, né? A SUFOTUR, que é a Superintendência de Fomento à Cultura, né? E Turismo do Estado da Bahia. A SUFOTUR é terrível, terrível. Não paga ninguém, demora tempo para pagar. Eu falo isso por conhecimento de causa, pois tenho vários amigos que se apresentaram pela SUFOTUR e não querem mais conta, não querem mais negócio com a SUFOTUR, porque o artista, principalmente, ele gasta, né, antes para fazer ensaio, para se deslocar, né, do município de origem até a capital, muitas vezes toca em vários, alguns pontos de Salvador, e para receber esse dinheiro é uma novela, viu? Uma novela terrível. E o pior, que o governo do estado, ele acaba não respondendo pela SUFOTUR, porque é uma autarquia, né? Então, a SUFOTUR tem um presidente, tem um diretor, que mudou até recentemente, salvo engano. E a gente não entende por que que a SUFOTUR demora tanto de pagar os contratos delas. É assim com as propagandas, né, de Carnaval São João, é assim com as atrações, da mesma forma do Carnaval de São João. É um negócio impressionante isso, que a gente fica sem compreender os motivos de tamanha enrolação. A palavra certa é essa, enrolação. Para pagar é uma novela de péssimo gosto. A SUFOTUR, eu nunca vi um negócio desse. E não era assim, viu? Não era assim, a SUFOTUR não era dessa forma. De um tempo para cá é que defasou e realmente é uma das autarquias do estado da Bahia que recebe o maior número de reclamações dos seus contratados. É algo terrível e lamentável, e isso compromete, inclusive, a participação de atrações do interior, né, no Carnaval da Bahia, que é o maior carnaval do Brasil. Quer dizer, em vez de fomentar de fato a cultura e o turismo, dificulta a vida de quem faz, né, essas atividades e que precisa exercer o seu trabalho cultural e artístico. São 13 horas mais 15 minutos, 13h15, hoje ainda, viu, aqui no seu programa Diário da Notícia, vamos falar do calendário dos feriados da cidade de São Félix e também falar sobre o falecimento do querido Tical, popular babado, que nos deixou nesse último final de semana. Continua com a gente. Diário da Notícia.com. Deixando você muito bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros, especialmente a você que nos dá o prazer da companhia diária. Diário da Notícia.com. Deixando você muito bem informado. Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville, em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica, na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade. WhatsApp 98885-1000. Realização Prime Empreendimentos. Atenção você de Cachoeira e região. Cuide de sua saúde de forma integral. Na Clínica Integral tem atendimento de reumatologia, ortopedia, urologia, angiologia, pediatria, neuropediatria, fisioterapia, dermatologia, psiquiatria e mais diversas especialidades. E ainda exames de eletro, mapa, Holter, Doppler, tratamento da dor e inflamação com laser, exames laboratoriais e muito mais. Tudo isso com preços acessíveis e convênio Planserv, Petrobras e Cassis. Clínica Integral, em Cachoeira, na Praça Marechal, número 9. Ligue agora e marque já sua consulta. Telezap 759-9247-6141. Atenção pais e também responsáveis. O lugar que ensina pensando no futuro do seu filho está com matrículas abertas. É o Colégio Simonton. Há 28 anos com compromisso sério com a educação, atendendo do Fundamental 2 ao Ensino Médio. O Colégio Simonton está com dois novos números de contato. Anote aí, 719-9977-6027 e também 759-8107-5051. Ele está localizado na rua JJ Seabra, número 23, em Cachoeira. O Simonton tem ensino personalizado, atividades extracurriculares, projetos interdisciplinares, professores qualificados e muito mais. Tá esperando o que para matricular o seu filho? O futuro dele é aqui, Colégio Simonton, um espaço completo com uma educação que transforma. Supermercado Vale Ouro, o mais barato, onde você encontra diversos produtos com preços imbatíveis. Temos frango de primeira qualidade e o café moído na hora. Café Vale Ouro, o mais saboroso. Beba Café Vale Ouro, que na xícara vale um tesouro. Só no Supermercado Vale Ouro você encontra. Aceitamos todos os cartões. Um conto de fada. Precisando de dinheiro? A Multimas Negócios tem um crédito ideal para atender às suas necessidades. Crédito pessoal com dinheiro na hora e desconto das parcelas no cartão de crédito, na conta de energia ou boleto bancário. Crédito consignado para aposentado e pensionista do INSS e servidor público. Mas, se você está sem margem e é empregado de empresa privada, autônomo ou tem um pequeno negócio, conheça as linhas de crédito especial com as melhores condições do mercado. Para maiores informações, ligue 3424-1415 ou 98249-2050 e agende o seu horário. Multi Mais Negócios, porque o seu sonho não pode esperar. Venha se conectar na CNA. CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance. Confira nossos planos: 250 megas por apenas R$ 65,00. 500 megas mais TV, apenas R$ 75,99. 750 megas mais TV, apenas R$ 110,00. Streaming, séries e filmes para toda a família. Telefone 0800-591-8673 ou 753199-9883. Atendimento das 8 às 20, de domingo a domingo. CNA Net, suporte e velocidade ao seu alcance. Alcance! Como está a saúde dos seus olhos? Agende sua consulta com o médico oftalmologista Dr. Leonardo Dias na Climed. Atendimento médico completo e humanizado, ambiente acolhedor e aparelhos modernos para garantir a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares. Não perca mais tempo.